paz está em falta. A guerra alimenta a alma, o sangue pulsa com pressa. Eu tento manter a calma, a rotina me cega, a regra me atrasa. Dou a vida ao caçador, sem pudor eu sou a caça. A doença me assusta, o laudo é claro. Todo povo que não luta está infectado. A epidemia vem contaminando os estados. Se nosso estado é laico, então João, aceitem que a nossa religião é a revolução. Oremos em devoção, nos vejamos como irmãos, estendamos nossas mãos. Não esqueça sua missão, quando for pela razão, que não lhe falte coração. Não, eu não tenho estômago pra ver e achar como do olho do tolo, que vem ventando um povo todo, abafando nosso coro, dublando nosso choro. Não te sustentas com pouco, se és dono do ouro, não trago solução, pois sou parte do problema. A peste, a praga, a carcaça do sistema. Sou grito que incomoda, os bico acha que é por moda, mas não vim pra dar volta, resistindo até umas horas. Minha voz é meu escudo, então caminhemos juntos, então cantemos juntos pro mundo nossa dor, o nosso luto. Não levanto bandeira, ó pátria amada traiçoeira, sobe a maré, tamo de pé nadando contra a correnteza. Desunião, cultivamos inimigos, escravos de nossa vaidade, do nosso egoísmo. Ser humano anda perdido, sem mapa e sem razão, na rota da fuga, porque a rota nas ruas exterminou a direção. Legislação corrompe a paz, e a paz pede socorro. Lado leste, lado louco, olha o menino de gorro, gritando mãos ao alto, acerta as contas com o passado. Morre descalço, sem saber onde deveria ter pisado. Não corre junto.